Apoteose que me transforma em senhor do meu próprio mundo, onde faço as minhas serras e convivo nesse absurdo. Não posso deixar me levar pelas ofertas tentadoras oferecidas pelos homens que lucram com a farsa toda. Fui criado em um regime onde a verdade fala mais alto. Eu sigo meu caminho reto, o resto eu deixo de lado. Eu não sei o que você fala, mas eu sei o que você sente. Uma certeza eu te dou, o resultado será coerente. Ou pelo menos vai lembrar o que você tentou passar. Vai remeter ao 20 atento aquela época que resolveu deixar as marcas pela alma que jamais será esquecida. Sido o momento supremo da inspiração, onde todos estão em sintonia. Escrevem sobre a mesma coisa, a conexão está fechada. Milhares de bytes trafegam agora e mais uma obra será apresentada. Rematada pelo valor de quem está interessado em entender e compreender o que se passa do outro lado. Eu peço um pouco de paciência antes de lançar aos quatro ventos o que na verdade a capacidade impediu o discernimento. Eles sumiram, se afastaram porque você nunca fez parte do ciclo da banalidade, onde o poder é transformado em arte. O difícil incomoda, não atrai. Quem é iludido fica olhando, analisando, mas vai embora comprometido. E continuar o que era feito e apoiado pela massa, continuar na mesma estrada, mesma escada que não te leva. Não vou julgar e nem falar que tudo isso é errado. Apenas estou aqui pra mostrar qual vai ser o resultado. A construção que você ergue somente pra provar uma pessoa específica, o que você não pode administrar. As energias se movem de acordo com seu pensamento e traz de volta o que foi imaginado naquele exato momento. Em que olhava pras estrelas e pedia algo de coração. Seu pedido foi processado pelo universo em expansão.